é o que estão mostrando muito empenho, né, para fazer aquilo que você tinha falado no aeroporto, que reconquistar a vaga tinha que mostrar muita disposição, né? É verdade, a gente tem que trabalhar mais, né? Tá de fato aqui titular, a gente tem que manter o foco, não pode deixar a pretenda cair, a gente tem que continuar trabalhando, porque na hora que tem a oportunidade, a gente tem que estar pedindo novamente para aí dar conta do resultado. Agora é complicado porque são 8 jogadores de qualidade ali no meio-campo, né? A briga parece que vai ser boa até o final do campeonato. A briga é sadia, né? A gente sabe que só fortalece o jogo ter esses jogadores de qualidade, independente de quem jogar, vai sempre tá torcendo ali de fora para que a gente consiga as vitórias, que é o mais importante. Espero ter um ano, um resto de ano agora muito bom nesse brasileiro. Acho que a gente está no caminho certo, começamos bem o campeonato, agora é manter. Sabemos também que é difícil você se tratar do campeonato longo, você manter a invencibilidade, mas a gente vai procurar sempre tá vencendo jogos, tá jogando bem, e quem jogar com certeza vai dar um conta do recado, vai fazer o que o professor vem pedindo. O Oswaldo disse que vai fazer um revezamento no meio campo, porque tem muitos jogadores de qualidade. Essa é uma tendência, até pela longevidade da competição? Eu acredito que sim, né? É uma competição longa, e os jogadores acabam se desgastando muito nas partidas. Aí agora vamos ter jogo quarta e domingo, então acredito eu que o professor deve sempre tá mudando a equipe, mas tá mudando para melhor, né? Quem entrar vai dar continuidade no trabalho que ele vem pedindo, e os jogadores que estão jogando também, acredito eu que vão dar o seu máximo pra, em busca de mais vitórias, e que a gente consiga aí ter um campeonato brasileiro bom, que a gente consiga estar brigando pelo título. Elvis, como é que foi o papo do Oswaldo quando você acabou deixando o time? Ele chegou a conversar com você? Não chegou a conversar comigo. A gente sempre conversa, tá sempre conversando, né? Mas ele não falou comigo quando me tirou da equipe. Mas a amizade que a gente tem é muito boa, e independente se eu tô jogando ou não, eu vou estar sempre trabalhando. Ele sabe que a pessoa que sou, trabalho sem reclamar, então é esperar, acho que. Que hora que a oportunidade for dar novamente, eu tenho que estar bem e aproveitar. Nesse momento, Botafogo do Campeonato Brasileiro, dos jogos, duas vitórias. Um momento muito bom, que a gente tem que manter esse nível. Vamos ter dois jogos difíceis agora na quinta e no domingo, né? Então a gente espera conseguir mais duas vitórias e dar sequência no campeonato. Acredito eu que o que a equipe fez nos dois últimos jogos tá bom, mas a gente tem que melhorar, né? A gente tá sendo atrasado por cá, então a gente evitar tomar gols, a gente tem que fazer bastante gols, que é o mais importante na competição. Como é que é trabalhar assim, passar toda hora subindo notícias, sondagens do futebol italiano, querendo você? Como é que consegue trabalhar, manter a cabeça no lugar para isso? Não, só me dá mais vontade de continuar trabalhando no Botafogo, continuar me dedicando o máximo nos treinamentos, né? Eu fico feliz com esses boatos, com essas propostas que estão surgindo para mim, então é manter a calma. Acho que na hora certa aí o Botafogo vai sentar junto com meus empresários e vamos resolver qual será meu destino, né? Mas por enquanto o foco é o brasileiro. Acredito eu que possa vir uma negociação, mas tenho que ter calma. Acho que agora é hora de ter tranquilidade. Vamos ter o final de semana aí, vamos viajar para casa, ver a família, ver minha mãe, que eu tô com saudade também, matar um pouco da saudade dela. Então acho que independente se eu vou continuar no Botafogo ou se eu vou sair, o importante é manter a tranquilidade e continuar trabalhando.